Alfa Kilo Pac 3, visual para o sinalizador, 5220, esse aqui. Faixa da tarde, visual com campo. Faixa de desafiado, utilizado pouso, não no zero, 6740. Sim, sim, aqui já tá tarde, mantém a posição. Sexta Mike, transação Recife. 1260, escute a informação novembro e retorne para a cópia preparada a PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. PUCA na Cajô, 1260. Solo 3895 da Tampa do Táxi, do COB, 159, 3 horas e 50, Galeão. Táxi via Índia e Alfa, no ponto de temperatura em 118, decimal 62, Kenegão no 0, 118. Índia e Alfa, espera 2 metros, da 3595. Pronto para a descida. Só o Gol no 260, tá sempre da novembro, na escuta da autorização Recife. No 260, autorizado Salvador Recife, via Pubisque 58, nível autorizado 390. Realiza o perfil da saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 1-0 com curva à esquerda, aciona 5534 e controle 1-208. Ok, autorizado Recife, via Pubisque 58, nível 390. Saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Curva à esquerda após decolagem, 5534, transponder e controle 1208. Gol no 260. Protegimento correto, chame pronto, confirmando é o portão 3. Negativo, 08. Quem é que deu o detalhe, prossiga. Decolou da 17, tá prosseguindo aqui com proa da estrada do Coco, pro voo de cheque de pilotos aqui na pista, no através do pedágio. Gente, Yankee Delta Charlie, eu formo o tráfego nessa posição de 11 horas, 5 milhas, mantendo 1 no meu pé. É um Charlie 1950. Gente, Delta Charlie vai chamar aqui próximo à área de treinamento e vai ficar na escuta permanente, Delta Charlie. Ok, Yankee Delta Charlie. Bravo que Luiz, que forma o tráfego nessa posição de 11 horas a 5 milhas, mantendo 500 pés. É um Bravo Zé. 3, 2, 4. Luísque, solicite a torre, o toque é remetida, chame na frequência 18.6. Que Luís, quer repassar a rotatória? Bravo que Luiz, autorizado, reporte rotatória. No Alfa Índia, reporte pronto. No Alfa Índia, a linha 17, reporte pronto. Patango Yankee Delta Charlie, não recebo o modo Charlie, cheque modo Charlie. Acionado Alf Charlie ou Yankee Delta Charlie. Alfa Índia autorizada a decolagem, pistão no 7, vento 170 graus, 08 nós. Pistão 3895, decolado 257, chame controle, 120, decimal 8. 08, roger. Solo, objeto 6740, 11 da Juliette. UF 6740, ingressa... Juliette, portão 190. Portão 190, 6740. Desça para o 050. Sente na proa de bolsa, descendo para o 050, aqui de novembro. Foi Salvador. Delta 3895. Tá 3895, tá, tá, tá. Vou para o 340, perfil da DAEL. 340, perfil da DAEL, 3895. Zulu Alfa Índia, decolada 58, chame controle, 120, decimal 8. 1208, tchau, boa tarde. Praticamente na vertical da área de treinamento, área de cheque, vai permanecer na escuta do controle, o Yankee Delta Charlie. Tem Yankee Delta Charlie, só chega o modo Charlie, pois não recebo. Tá acionado aqui 0117 e tá na luz acendendo aqui de recebimento. Sim. DT03, chame Recife, 1251, na alternativa 3325. DT03, Recife, 1251, não confirma a alterna. Alterna 3325, DT03. 03, 1332, traço. Controle, Zulu Alfa Índia. Zulu Alfa Índia. O nome pés no corredor, achei repórter no farol da barra. Informe o estimado para o pouso e a proa ideal para o destino. Positivo, estimado para o pouso é 1627 e a proa ideal para o destino é 317. 317? Confirmo, 317. Gente. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Papa Fox November, com a informação November. Papa Romeu, Fox. Papá Novembro, chegada Bonf, desça para o 070. Chegada Bonf para o 070, Papa Fox Novembro. Papá Golf, desça para o 060. Posição 3191, Fox 612 para pushback acionamento. Posição 3191, mantenha a posição aguarde para o pushback. Aguardando 3 da manhã. Solo Salvador, bom dia, o gol no 777, sente da novembro, autorização 340 para ponto seguro. Gol no 777, mantém o escuto, número 2. Ok. Para a descida, o Papa Fox, deve? Papa Fox Novembro está livrando o número 0 para o 070. Papa Fox Novembro, desça para o 070. Novembro. Previsão de cópia com 5728 ou salva? 5728, nesse instante. Prepara PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. PUCA, Aracaju, 5728, você está totalmente pronto, tá? Sim. Tenente, 5728 então está autorizado Salvador Recife, via para o Whisky 58, nível autorizado é 350, decola da 10 com curva à esquerda e realiza o perfil da saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Aciona o código 5535 e o controle em 1208. Autorizado Recife, 350, pela Peru 8, decola da pista 10, curva à esquerda, perfil Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. 5535 no transponder e o controle opera 120.8, é o FG8, 728 na ponte número 9. 5535 é o código, transponder 1208, cotejamento correto, chama pronto no 09. Para quando pronto, 7-2-2. 3191 autorizado, acionamento pushback em coordenação com o equipe de solo no 06. Autorizado, pode acionar, tá? 3191. 1777, pronto, corta. 317, senhor. Voe direto, destino, suba 105. Positivo, direita 317, sobe a 105, Zulu Alfa India. Yankee Delta Charlie Salvador. 1208. 1777 autorizado, posto seguro, via para o Whisky 50, após BDF, DCT 340 nível, saída DAEL, transição Leda, após direto posto seguro. Decola da pista 10 com curva à direita, 5504 transponder, 208 controle. Papá Romeu, Papá Fox November, voo Duna, restrito 070, na descida. Duna, restrito 070, Papá Fox November. Grato. 1251. 251, boa tarde. Bravo, que Luiz, que não tem barra do vendão no site, aguarde para tirar a base. Ainda não tenho o seu plano aqui, vou verificar com a IS. Um minuto para cópia, Força Aérea 2733. Salvador, boa tarde, tá 3216, cruza 160 para 160. 3216, desce e mantenha nível 070, chegada a mar e ajuste no 018. 070, chegada a mar e no 018, tá? 3216. 3216, reduza para 250 nós. 250 nós, tá? 3216. Web 5728 para acionamento pushback. 5728, livre acionamento pushback em coordenação com a equipe de solo no 089. Obrigado, você é um protag 5728 coordenado. Um 3216, deparação para sequenciamento, curva esquerda para o 040, limite é a radial 280 de Salvador. Esquerda 040, limite a 280 de Salvador, tá 3218, tá, corrigir 3218. O Equid de Novembro atingiu, está mantendo 050, é 11 milhas de bom. Eco Índia November, autorizado descida até 4 mil pés após Bonfe, prossegue na chegada Bonfe. Afirmativo, autorizado até 4 mil após Bonfe, prossegue na chegada Bonfe, o Eco Índia November. Papá Fox November, desça para 2 mil pés, autorizado em Duna interceptar o ILS e ajuste no 08. Sente para 2000 pés em Duna, intercepta com no 08 no ajuste e o Papa Papagolf também. Oscar Papagolf, desça para 3000 pés. Oscar Papagolf para 3000 pés. Aqui, abre-se para a frequência livre. Confirmando sobrevoo, Mike Jet Romeu. Para o táxi, eu estou 3191 no POV de 2.2 com fins alternos, 3 horas e 45 do apagamento. 3191 com 2.1.2 com fins 3 horas e 45 minutos, autorizado táxi via Índia Alfa no posto de espera torre 1.1.8, decimal 62, e o ajuste no 0.1.8. Índia Alfa, ponto espera torre 1.1.8.62, está 3.1.91. Busque cancelamento, Bono 260, posição 8. Bono 260, livre pushback no 8, chama pro táxi. Tá livre, chama táxi, Bono 260. Solo para o táxi 5728, tá com 1.40, 4 horas, Fortaleza. O Bono 260, já iniciou pushback? Já iniciou, 260. Mantém a posição, no 260 mantém a posição. Ok, vai manter a posição, 260. 5728, tem condições de taxiar até o ponto de espera, seguindo a aeronave da TAM? Ou a aeronave da Gol no 08 já bloqueou sua passagem? Não, dá pra passar sim, 5728 vai prosseguir o táxi, então seguindo a aeronave da TAM até o ponto de espera da 10. Segue a aeronave da TAM até o ponto de espera via Indial, falando ponto de espera, estou em 1.1.8, decimal 62 e o ajuste no 0.1.8. Sim, o 5728. Eu poderia confirmar o local do toque arremetida? O Força Aérea 2733, autorizado no local Salvador, nível 045, rota direta, via corredor Axé, decola da 10 com curva à direita. Aciona o código 0133 e o controle 1208. Inicialmente sai restrito a 1.000 pés e o restante deve subir em coordenação com o controle de Salvador. O 2733. Planejamento correto, chame pronto para o início de táxi 2733. Do táxi então até o ponto de espera da táxi e até o Força Aérea 2733 para cruzamento da pista 10, chame torre 1.1.8 decimal 62. 1.50, grau 08 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, TAM 3.1.9. Mano, 1.7.33 da Google, chamou? Negativo, foi 1.7.77, tá no 03. Em 2 minutos, pronto para puxar o questionamento. Gente, aguarda, mantém a posição no 03, o 1.7.77. Roberto, autorizado, gol no 2.0? Afirmo, autorizado no 2.0, no 08, chame pro táxi. Vem, chamará, 2.0. O Mike Filete Romeu vai sobrevoo Cajazeiras com proa norte, rota direta, decola da 1.7 com curva à sua direita e aciona o código 01115 e vai a 500 pés o Mike Filete Romeu. Vai interceptar na proa 050 e autorizado descer para 3000. Salvador 050 e autorizado a interceptar essa proa e desce para 3000. Para 3200 no meio. Azul, confirma a matrícula. Para acionamento e táxi torre 118 decimal meia dúzia. O Mike Juliette Romeu. O Mike Juliette Romeu teria condições de decolar do pátio direto? 050, chegada Mari. Para o 050, chegada Mari, 4076. São 3191 na decolada, 12, chame controle, 120 decimal 8. Controle 1208, obrigado, boa tarde. Reporte no localizador. Reduzindo, está fechando o tráfego por 12 horas. Afirmativo, Embraer 145. Ok. Papá Fox 90, se tiver condições, manter a velocidade até o marcador externo. O Sete vai fazer o possível aqui, senhor. 10728. Alteração que o Tissol no 03, chama para o táxi. Chamará. 777. Para o táxi, número 2601276, 1246, altera Salvador para o Petrolina. Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo? O 1260 poderia prosseguir com as informações de táxi? Temos 1761243, alterando Salvador. Tudo localizador. Mantenha presente proa limitada ao curso do localizador, o F-19. Autorizado descida até 3000 pés. Autorizado descida até 3000, F-19. Mangue da companhia. Mas inicialmente vai taxar até através do 612. Eu vou taxar até através do 612, eu posso pegar nada da companhia aqui, 503, 10-2-0. Solo 35490, 5 November, 180 para Petrolina. 5490 para Petrolina 190. Aguarde um minuto para a cópia. Ok, 180, sem confirmar. Nível 200, copia? 200, copia. Minuto, corte. Existe, boa viagem. 120, décimo 80, grato, agresso. É. Muito boa tarde, é o papapapá Mike Juliette Romeu, decolado da 107 com proa norte, aguardando autorização para sobrevoo em Cajazeiras. 208, meu viagem. Obrigado, 208, 538. Papa Romeu, Papa Fox, novembro. Gente do tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 130 graus, com uma 12,9. Informação de tráfego, um helicóptero tipo Robson, decolou cabeceira 17, à sua esquerda, com a proa norte. Sem interferir na sua aproximação, livre pouso. Altitude 1018, 130, uma 12 vento. 7, livre pouso, Papa Fox, novembro. Aparelhados via Whisky Uno, após conformar rota do plano, saída coral 1. Decolada pista 10, curva direita, transporte 5542, controle 28 decimal 1, azul 4463. Controle 120 decimal 8, proteja. Controle 208, azul 4463. 4463, chama pronto no 01. 4463. 35490, pronto, cópia. Pronto pra cópia. Autorizado Salvador Petrolina, rota direta, nível 200. Realiza o perfil da saída Momo, transição Flock. Decola da pista 10 com curva à esquerda. Aciona o código 5551 e o controle 1208. Transfere. 5728, aciona identificação, desça para o nível 060, chegada à Mari. Correção, 5728 decolado, cruza 4500, sobe ao 350. 350, 5728, vai subir. É, o colega tá chegando na mar aqui. Tranquilo. Pronto para o táxi. Autorizado o táxi, Índia Alfa no ponto espera torre 118, decimal 62, o ajuste no 08. Índia Alfa, ponto espera 162, já no 777. 1260 segue a aeronave da companhia até o ponto de espera da pista 10. O ajuste no 08. 108, engana a aeronave da companhia 260. Fechou 90. 6721, desce para 060, chegada Mari. Para 060, Mari, 6721. Controle, o papapá mais distante ao meu, já está no través aqui do setor solicitado e assim que autorizado ingressará. Fica condicionado ao tráfego mais distante ao meu, está aguardando. Ok, fica... Se ficar aí uma milha do marcador, pode prosseguir. Tem tráfego na final para ingressar, senhor? Tem um Airbus 12 milhas da cabeceira. Ok, eu tô com no visual que passou agora no meu travesse. Vai prosseguir. Se atrapalhar aí o tráfego, o senhor reporta, por favor. Ok. 150 com 10, 1018 altinho. Corrido cabeceira. Mantenha a posição, Papá Romeu, Papá Fox, que eu vou coordenar com o Infraero, ainda não tem o seu portão, provavelmente o senhor vai pro pátio 3. Aguarde, mantenha a posição. Fiscal do através do pedágio na escuta aí do controle. Ok. Tô 3191, chame Recife, 251. A técnica solicita toque arremetida na 120 e após prosseguir pelo corredor visual até Valença. Tá 3191, entendeu? Recife 1251, confirma? Confirmo 3191. Obrigado. Utilizado ILS, tá? 3216. 3216, torre 186, atento helicóptero, mantendo aí a esquerda do alinhamento, 500 pés. Chamar a torre, tá? 3216. Sim, do helicóptero. Gente, o Eco Índia Novembro então vai tocar RMT, corredor visual e... Prosseguindo para Valença. Ok, reporte estabilizado no localizador, vou informar a torre. Obrigado, informará estabilizado no localizador. 2733 liberou, mantenha essa frequência, táxi alfa, chame antes da Juliette para ingressar no pátio 1. 2733 de alfa, vai chamar antes da Juliette. Salvador, boa tarde, né? 3216, final da 10, vai ser travado. 3216, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, 140 graus, 10 nós, tá? 3216. Autorizado, pouso, pista 10, tá? 3216. November, complete a final LS, chame a torre, 186. Grato, November. Mike, está mantendo 300 pés aqui sobre a área desabitada e tá no visual aí com o TANA final. Gente. Alfa Índia, chame o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. E a arremetida, na sequência, segue via corredor Axé até Valença. Afirmativo, reportará no externo, baixado travado para toque arremetida após corredor Axé até Valença. O Eco Índia Novembro. E mantenha nível 120 inicialmente até cruzamento com tráfego 6 milhas à frente no nível 110. Perfeitamente, senhor. Está passando o nível 90, descida para 120 restrito. Não tenho referido tráfego de Kevin, portanto aguardo a superação do mesmo para o prosseguimento da descida. Autorizado Guarulhos, 340, Upperzulu 16, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5556. Autorizado nível 340, Upperzulu 16, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5556, webjet 6741. 6741, correto, chama o Quebec acionamento. Chama lá, quando for o Quebec acionamento. Quilo Quebec Serra, Siri, copia? Autorizado Siri, 045 direto, decola 97, curva direita no corredor Axé, distrito 1000 pé, até o farol da barra, liberação do controle. Controle 1208, transponder 5536. 18. Desce para 3000 na transição 1018. Web 6721, desce para 4.018. 4.018, tá, estacionamento, portão 1, azul 443. 443, portão 01, autorizado, chama táxi. Autorizado para estacionamento, azul 463. 4463, considera autorização, mantenha a posição.